você chegar. Vai tremer o lugar onde você louvar. Vai tremer o lugar onde você pregar. Vai tremer o lugar, vai tremer o lugar onde você adorar. Vai tremer o lugar onde você chegar. Vai tremer o lugar onde você louvar. Vai tremer o lugar onde você pregar. Vai tremer o lugar, vai tremer o lugar onde você adorar. Não há mal que possa resistir o louvor de um fiel. Até cadeias vão se abrir. Vai tremer o lugar, vai tremer o lugar onde você adorar. Cadeias, algemas, calabouços e prisões não detêm os louvores de adoradores que louvam e exaltam ao Senhor. A terra estremece, a glória envolve, o fogo aquece pelo poder. Vai tremer o lugar onde você louvar. Vai tremer o lugar onde você pregar. Vai tremer o lugar, vai tremer o lugar onde você você.